é como a folha seca que caiu, é como um barco em alto mar sem leme, é ir pescar sem ter peixes no rio. É tão difícil caminhar assim, sem ter alguém. Porque no céu tudo é perfeito e o imperfeito lá não vai entrar. Só os que têm Cristo em sua vida já tem garantido no céu seu lugar. Porque no céu tudo é perfeito e o imperfeito lá não vai entrar. Só os que têm Cristo em sua vida já tem garantido no céu seu lugar. Certeza de um final feliz, irá morar numa cidade santa e viver cantando assim a Bíblia diz. A cidade é gloriosa, puro jaspe são os muros seus, as ruas são de ouro e cristal. Só irão morar ali quem perfeito for com Deus.